quando te toco arrepio. Um beijo, deliro, parece que vou flutuar. Quando seus braços me apertam, sua voz me desperta pra eu te amar. Água nascente das terras que lavam as pedras imóveis no chão. Corre entre matos e campos e achos e rios, regatos e ribeirão. Lava esse peito meu pra desbotar a saudade. Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal. Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal. Faço da noite criança, da estrela esperança. Me acompanha em forma de manha pra eu te cantar. Quando te toco arrepio, num beijo deliro, parece que vou flutuar. Quando seus braços me apertam, sua voz me desperta pra eu te amar. Água nascente das serras que lavam as pedras imóveis do chão. Corre entre matos e campos e achos e rios, regatos e lave esse peito meu pra desbotar a saudade. Apaga seu nome na areia sem deixar sinal. Apaga seu nome na areia sem deixar sinal. Que lavam as pedras imóveis no chão. Corre entre matos e campos e achos e rios, regatos e ribeirão. Lava esse peito meu pra desbotar a saudade. Apaga seu nome na areia sem deixar sinal.